agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Oi, boa noite, meu amigo, minha amiga. Está começando mais um Encontro Central, aqui pela sua rádio. E eu, Fábio Pérez, vou ficar contigo durante 2 horas com o melhor do romantismo. E a gente abre bem esta sexta-feira, né? Com o Bee Gees, vem comigo. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Summer moved on and the Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Matando saudade aí com o Léo Jaime. A vida não presta também. Ahá, Summer Moving On. E Bee Gees, do ano de 1997, hein? Essa é um pouquinho mais novinha. E agora chegando, Bryan Adams, Rod Stewart e Sting, All for Love. Estamos apresentando Encontro Central. Love inside. I swear I love. Canções imortais. Sexy treadmill, get the tire. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Like so many times before. Felt like a scene on the cutting room floor. When I let you walk away tonight without a word. I try to sleep, yeah. Clock is stuck on thoughts of you and me. A thousand more regrets unraveling. Oh, if you were here right now, I swear I'd tell you this. Baby, I wanna waste another day. Keeping it inside is killing me. Cause all you're the one who comes right. Climb the walls, yeah. I can see the edge, but I can't take the fall, no. I memorize the numbers, so why can't I make the call? Maybe 'cause I know you'll always be with me in the possibility. Músicas inesquecíveis. Fechando o primeiro bloco aí com Backstreet Boys em Inconsolable. Também a Alanis Morissette One e All for Love com Bryan Adams, Rod Stewart e Sting. E já já tem um clássico para você aqui no Encontro Central. E para participar é muito fácil. É só você mandar aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Você manda aí o seu e-mail, pede sua música, pede a sua tradução do dia, também manda sua cartinha de amor. Então estou aguardando aí a sua participação através do e-mail aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo mais um bloco do Encontro Central nesta super sexta-feira, né? Com Berlin, Take My Breath Away. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Still an ocean. canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. So, they say. Estamos apresentando Encontro Central. Essa é dos anos 70, hein? Creedence com Have You Ever Seen the Rain? Também Chris de Burgh, So Beautiful e Berlin Take My Breath Away. Chegando Diana Ross para matar a saudade. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Late for work again, and even if I'm there, they'll all imply when you call me, and it's not so bad, it's not so bad. And I want to thank you for giving me the best day of my life. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, we seem to understand the urgency. I think she gets it from me. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something. This could be love. Tonight. Just be careful. Músicas inesquecíveis. Essa você lembra, né, do filme Dirt Dancing com Bill Medley e Jennifer Warner com Time of My Life, Dido, Thank You e Diana Ross. E já já tem a tradução do dia. Tô aguardando aqui a sua participação no ouvintecentral@hotmail.com. Já já tem tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. É, rapidinho estamos de volta, chegando para você a tradução do dia, hoje com o Rob Carey. Agora no Encontro Central, tradução do dia. Quando a luz diminui, I see no reason, eu não vejo nenhuma razão para você chorar. We've been through this before. Nós passamos por isso antes. Em cada vez, em cada temporada, Deus sabe que tentei. Então, por favor, não peça mais. Você não consegue ver isso nos meus olhos? Este talvez seja nosso último adeus. As coisas mudam, minha amiga. Carrie. Maybe we'll be again. Talvez nos encontremos de novo. Em algum lugar. De novo. Eu li sua mente. Sem nenhuma intenção. Intenção de ser cruel. Eu queria poder explicar. Isso tudo leva tempo. Uma grande quantia de paciência. Se é um crime, como pode ser que eu não sinto dor? Você não consegue ver isso nos meus olhos? Este talvez seja nosso último adeus. Carrie. As coisas mudam, minha amiga. Talvez nos encontremos novamente. Você não consegue ver isso nos meus olhos? Este talvez seja nosso último adeus. As coisas mudam. Carrie. Talvez nos encontremos de novo. Em algum lugar. Novamente. When lights go down. Quando a luz diminui. Estamos apresentando Encontro Central. Tears, oh.

Encontro Central, o coração batendo mais forte. estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. kiss, but the prince hides his face from dreams in the mist. These dreams go on when I close my eyes. Every second of the night, I live another life. Músicas inesquecíveis. Esse bloco aí foi muito bom. Teve Hurt com This Dream, Gregory Abbott, Shake You Down, Frisson com Tonight, Eros Ramazzotti e Tina Turner com Cose della Vita, Elton John, Blue Eyes, e abrindo com a tradução do dia, Europe, Carrie, e já tem muito mais, então não saia daí. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo o último bloco desta sexta-feira com o melhor do romantismo, Peter Cetera e Crystal Bernard com I Wanna Say Forever Tonight. O coração batendo mais forte. Encontro Central. I just wanna Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Chove, chove, chove, chove. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Primeiros erros. Kiko Zambian, que também teve Michael Bolton. When a Man Loves a Woman. Quando um homem ama uma mulher. E também I Wanna Take Forever Tonight, com Pete Cetera e Crystal Bernard. Agora tem a original, né? Com Starship, Set the Night to Music. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Look at all the stars tonight. Look at all the moonlight. Look at us, we're all alone. Oh, it's just like a dream, some magic fantasy. Darling, come and hold me close. Could be making love, and with the slightest touch, we could set the night to music. We could set the night to music. We could do what we want to do. It'll only take me. Find a rhythm all our own. Melt into it nice and slow. Love ourselves away from here. Your heart beating next to mine. Perfect love in perfect time. Watch the world disappear. The moment is ours to take, and with the love we make, we could set the night to music. We could set the night to music. Estamos apresentando Encontro Central. No New Year's Day to celebrate. April rain. No flowers bloom. No wedding Saturday within the month of June. But what to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm. No harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves. Not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun. No Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though always so new, to fill your heart like no three words could ever. I just called to say I love you. I just called to say how much I care about you. I just called. Say how much I care. Yes, I do. Canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. E fechando mais um Encontro Central com Toni Braxton, Bread Again. Também Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, e Starship com Saturday Music, que curtiu todo esse romantismo, não esquecendo que hoje é sexta-feira, tá? Então se você vai pegar, vai sair, vai pra galera, né? Vai pra bagunça, barzinho, vai curtir a noite, vai pra balada, cuidado, se for dirigir, não beba, tá bom? Então pra você uma ótima noite e a gente se encontra na segunda-feira. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui. Forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até segunda com mais um Encontro Central. Até o nosso próximo Encontro Central.